Recomeço. Não somos nada além de escolhas. Ainda é tempo pra correr. Não somos nada além de escolhas. Recomeçando, tô sem teto, sem trajeto, rumo incerto. Convivendo com quem é burro demais e se acha esperto. Prego que se destaca, propício a martelada. Nos conforme, recomece, volte ao ponto de largada. Vontade efêmera, quanto custo que interessa. Quando cê menos espera que o destino prega a peça. Então meça suas palavras antes de arremessá-las. Ao bem pista de pouso, se vão saber interpretá-las. Na cara do mano que tava chegando, percebam, tô desolado. Decidiu mudar o trajeto, rumo do caminho traçado. Quando arda a liberdade, bate na porta, cê não pensa. Cê parte em busca de novo começo, nem pensando na recompensa, então vê se compensa. A causa é sobrenatural. Tanta regra e absolutismo persegue geral. Grande toma proporção, estatura colossal. Abismado com a situação, fiz minhas malas e tchau. Ainda é tempo pra correr. Não somos nada além de escolhas. Olho o passado não como o futuro. Meu presente é viver. Ainda é tempo pra correr. Olho o passado não como o futuro. Presente é viver. Partir pra um recomeço, quem sabe um novo endereço. Se eu fizer por onde não me lamentar, acho que eu mereço. Porque eu não monto distância do que eu quero e do que eu posso. Até que Deus me recolha, que eu siga o reino vosso. Faz um tempo que eu tô pelejando, almejando e planejando. E pouco me importando com o que vai dizer o fulano. É fim das contas, resumão de ponta, sim, o essencial. Segue invisível os olhos, busca paz celestial. Que vem do céu, que desce ao chão, ar que traz renovação. Purificação me testa e não passa de aprovação. Minha mente eu deixo livre, nela executo um canal. Certo, leve informação. Onde não chega o jornal, seja Silva da Amaral. Fecha argumento concreto, caminho mais curto entre dois pontos. É o papo reto, dei de feto, eu tento ver tal voto. Me dá na telha o que boto, quase nunca eu me comporto. Levando o que eu vejo por perto, pensei em inovação. Cheguei à conclusão que sem convicção polui, nada flui, segue a visão. Irmão, hora da partida eu tive que pagar o pedágio. Tentaram me parar, se patavam cumprindo estágio. E o jogo nem era daqueles que joga no estádio. Parecia incompleto, revelação do presságio. Abre as ventas, portas, dei um passo, seguindo o compasso. Por mais que eu tente mudar, só vou confiar no que faço. Parece fácil, só pra quem não é submisso. Ditei as regras claras e adotei meu compromisso. Nunca vou dar moral pra personagem fictício. Final cê não pode escolher, por sua conta fica o início. Sentimentos inquietos começam a te aguçar. Aí você percebe que é hora de recomeçar. Ainda é tempo pra correr. Não somos nada além de escolhas. Olho o passado não como o futuro. O meu presente é viver. Ainda é tempo pra correr. Olho o passado não como o futuro. O meu presente é viver.